lentamente dei boa noite a mim mesmo. Meu acúmulo de ideias começou a funcionar de forma atrapalhada para o dia a dia, mas orientada pelo tempo que devia estar. Então eu era apenas um pequeno infeliz que nunca tivera nada do que quis. Perdi de porta em porta, já até podia ensinar. Com pouca idade nessa faculdade já ia me formar, carregando a herança dos meus pais. Tristeza, sofrimento, lágrimas, tudo mais. Seguia meu caminho, rezava muito em lamentos. Quando estava sozinho no mundo das drogas, não tive tempo de entrar, era somente pedir. 5 irmãos menores tinha que criar, não podia dar o luxo de pensar em mim. Quem sabe um dia aquilo tivesse um fim. Pare e pense bem, nunca é tarde pra dizer amém. Pare e pense bem, nunca é tarde pra dizer amém. Pare e pense bem, nunca é tarde pra dizer amém. Pare e pense bem, pense bem. No meu cotidiano certa, feito em um lar, esperando que algo fossem me dar. No portão, afeição de ansiedade, ao mesmo tempo a preocupação em relação à necessidade. Linda casa, uma criança saudável apareceu. Maltrapilho nojento nunca será como o meu. Seu olhar esnobe demonstrava seu pensamento. Vou ver se tem pão velho, espere um momento. Voltou sem nada e disse: vá embora, bastardo. Não terei mais dignidade sendo visto ao teu lado. Disse obrigado, já estava indo embora. Quando ouvi chamarem-me de volta, pensei não vou, já me esnobou, minha alegria roubou. Sua arrogância da minha esperança ganhou, porém era outro alguém, com cara de quem não iria me magoar. Pelo contrário, me ajudar, me reanimar. Pare e pense bem, nunca é tarde pra dizer amém. Pare e pense bem, nunca é tarde pra dizer amém. Pare e pense bem, nunca é tarde pra dizer amém. Pare e pense bem, pense bem. Mais perto consegui saber o que era então. Mais uma vez obrigado e segui, mesmo com pouco estudo queria ler tudo que estava escrito ali. Já na ponte reuni irmãos, vizinhos também, felicidade clandestina, todos disseram amém. Aos poucos fomos entendendo que a salvação estava ali no que estávamos lendo. Uma criança doutrinada pela vida dura já começava a ser guiada pelas escrituras. Continuamos pobres, mas com motivação, clandestinos das ruas, cheios de amor no coração, que me encheu de paz por inteiro. Mais um exemplo do Mestre de Deus, o Cordeiro. Renasceu a esperança, no peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Pare e pense bem, nunca é tarde pra dizer amém. Pare e pense bem, nunca é tarde pra dizer amém. Pare e pense bem, nunca é tarde pra dizer amém. Pare e pense bem, pense bem.